O assunto que hoje aqui deve ser tratado é sobre a questão da lei de conservação, que é a sequência, digamos, de... Eu diria que talvez seja a última, quase a última lei, de uma sequência de mais de 10 leis, que são as leis naturais, que regem, digamos assim, de certa forma, o universo em que nós vivemos. Essas leis naturais, como já foi falado em outras vezes, são leis divinas. E são leis imutáveis, elas não mudam, e leis que sempre existiram. Desde os primórdios da antiguidade, elas sempre vão existir. Então, a lei da conservação, ela pode ser também conhecida por muitas pessoas como lei da subsistência. Nós precisamos subsistir. Outros, eles colocam como lei da sobrevivência. Isto é, nós precisamos sobreviver. É uma lei. No momento que nós, em cada encarnação, nós viemos aqui nesse planeta de provas e expiações, por mais dificuldade que existe nas nossas vivências atuais, passadas ou que vão existir no futuro, sempre vai atuar dentro de nós, na nossa mente, no nosso corpo, a lei de conservação. Essa lei de conservação, ela atua em todos os seres vivos, tanto nos vegetais, desde a espécie mais ínfima, aquela mais simples, até a espécie das plantas carnívoras, atua a lei da conservação e a lei da sobrevivência. Por quê? Porque elas precisam sobreviver. De igual forma, acontece isso nos animais, tanto os irracionais, que são os animais irracionais, como nós, seres humanos, animais racionais, com uma diferença. Na lei da conservação, entre os seres vegetais, seres vivos da classe dos vegetais, é permitido que um subjugue o outro, para que haja uma subsistência. Então, o grande, a árvore maior, ela vai sobreviver mais tempo, porque ela vai encontrar melhor forma, digamos assim, de adquirir a fotossíntese através da luz do sol. Então, os mais poderosos vegetais, eles subjugam os inferiores. Isso é uma lei natural. É permitido no mundo dos vegetais. No mundo dos animais irracionais, de igual modo, essa lei também permite do que uns subjugam os outros. Que o maior, o mais forte, subjugue o mais fraco para que haja uma perpetuação da espécie. Isso é a lei da sobrevivência. É a lei da selva, como alguns chamam. É permitido. Isso, a lei da conservação, segundo o Livro dos Espíritos, nesse mundo dos vegetais e dos animais irracionais, então, é permitido que os mais fortes subjugam os mais fracos para que haja sobrevivência. Isso, inclusive, está na teoria, né, da evolução das espécies, do Darwin, né, quando ele criou essa questão, essa teoria da evolução das espécies, de que os mais fortes, os mais saudáveis, eles vão sempre subjugar os mais fracos para que haja uma melhora na espécie, uma evolução. Isso é questão evolutiva. Em contrapartida, nós, seres vivos racionais, que temos mente, que temos a capacidade de discernir, nós temos a capacidade de ponderar, nós temos a capacidade de escolha, de deliberar, já não nos é permitido matar para sobreviver. Nós temos duas maneiras de subsistência, que é aquela maneira instintiva, que é uma maneira maquinal, na qual Eu vou me defender de uma pedrada me esquivando. Eu vou me defender de uma paulada que alguém vai querer me dar me esquivando ou botando o braço. Isso é maquinal. Todos nós fazemos isso, porque isso é normal. É um instinto de sobrevivência, é um instinto de defesa. Agora, não é normal e nem aceitável, segundo a lei da conservação, de que nós, para sobreviver, eliminemos o nosso próximo. Isso não é permitido. Isso nós, seres racionais, não podemos, de uma forma alguma, eliminar o nosso irmão para nos defender. É um pouco diferente da lei formal, que muitos advogados defendem, de que se você matou para se defender, para sobreviver, é bem provável que o júri vá te absolver. A lei divina, a lei natural de conservação, de sobrevivência, não permite que nós, seres humanos, em, digamos assim, sã consciência de nossa mente, tiremos a vida de alguém. Nós temos que, então, passar por essa prova e aceitar essa prova. E, muito menos, tirar a nossa própria vida. Seria um crime duplo. Atentar contra alguém e que esse alguém seja a nós próprios. Então, existe essa questão de nós entendermos bem sobre, sobre as diferenças em que é colocado a lei de conservação, que seria a lei de sobrevivência. Nesse capítulo aqui, que é o capítulo 5 também, do livro 3, do livro dos Espíritos, ele fala também sobre a questão dos bens terrenos, a questão de como é que nós podemos usufruir, inclusive aqui tem os gozos dos bens terrenos. Como que funciona isso? É permitido, digamos assim, nós vivermos bem? É permitido nós termos dinheiro? É permitido nós passarmos bem? Claro que é permitido. Todos nós temos esse direito, contanto que seja com o suor do nosso trabalho. É permitido eu comer um churrasco? Se eu gosto, é permitido, só eu não posso me empanturar. É permitido as pessoas comerem doces? Olha, claro que é permitido, contanto que ela não tenha problema de diabetes. Porque se ela tiver de comer doce, vai dar problema. Então, nada é proibido, contanto que haja sempre um equilíbrio, que haja sempre uma ponderabilidade. Também não é proibido as pessoas serem ricas, contanto que essas pessoas utilizem a riqueza de forma que vá fazer com que essa riqueza usufrua de bens materiais também para outras pessoas. Que essa riqueza seja dividida àqueles que necessitam de trabalho. Um grande empresário que construiu a sua fortuna através de trabalho, através de suas empresas, e que hoje é um grande milionário, não é proibido ele ser isso. Por quê? Porque ele foi um grande empreendedor, ele usou de sua inteligência, também de sua capacidade de sobrevivência, e construiu uma grande empresa, e ele dá emprego para um monte de pessoas. Ora, isso não é proibido, contanto que ele tenha sido honesto. Essa é a questão. Então, sobre essa questão dos gozos dos bens terrestres, eu vou falar uma história para vocês que aconteceu mais ou menos há uns 15, 18 anos atrás. Quando eu levava sempre meus dois filhos, eu e minha mulher, num local, esse local acho que grande parte de vocês conhecem, que é lá o Belvedere Sonda. Então, naquele local sempre tinha sorvetes, bebidas, e eu gostava muito de lá porque eles brincavam quando eram pequenos, agora já são homens. E eles adoravam ir naquele lugar, porque tinha um campo de futebol, jogava futebol e tal. E eles gostavam de tomar sorvete, picolé, essas coisas. E um dia eu vi que tinha uma menina junto com a avó. Existiam duas meninas junto com a avó delas. Eram pessoas lá daquele local mesmo, aí da comunidade aí, né? E uma menina foi lá e com o dinheiro dela comprou um picolé e estava chupando o picolé, muito feliz. A outra, ela olhava aquele picolé com um monte de vontade, né? E olhava também os meus filhos que estavam tomando sorvete e tal. E aí a avó dela disse assim, uma avó, aquelas vós bem lúcidas, apesar da idade, com uma sabedoria fora de série. Ela disse assim, mas se você tem vontade, vai lá e te compra o picolé, porque tu também tem o dinheiro. Aí ela disse, não, eu não vou porque eu quero guardar o dinheiro. Eu não quero gastar. Aí, sabiamente, a avó dela disse assim para ela, minha querida, ela falou o nome dela, que eu não lembro, ela disse assim, tu sabe que é pecado o que tu está fazendo? Porque se tu tem vontade de comer o picolé, chupar o picolé, sei lá como é que chama, tu vai lá e faça isso. Porque o que tu está fazendo é pecado. E tu está ofendendo a Deus. Porque tu está passando vontade e tu está tendo dinheiro no bolso. Olha só a mente. Olha só a sabedoria que essa avó, que já devia ter uns 75, 80 anos, passou para essa criança. Que não era para ela ser, digamos assim, deixar de usufruir da vontade, né, daquele picolé, é uma coisa tão simples, né? Se ela tinha vontade, era para ela pegar o picolé e pagar com o dinheiro dela, porque o dinheiro, ele é feito para ser gasto também para os nossos gozos terrestres. E quem fica amontoando? Ora, é que nem aquela história, né? As traças. Então, o que eu queria passar é essa questão da lei da conservação e nessa lei da conservação, essa questão dos gozos dos bens terrenos, que sabemos, na verdade, se nós soubermos sermos comedidos, equilibrados, ora, não é proibido isso. E essa questão, né? Do que é realmente necessário para nós, para a nossa subsistência. Se nós formos analisar as nossas vidas, bom, eu já tenho 55, então quando eu tinha 5, 6 anos de idade, as nossas necessidades eram muito pequenas, muito pequenas. Hoje, as necessidades de uma criança de 5, 6 anos são extremamente 4, 5 vezes maiores. Na nossa época não tinha... Mal e mal tinha energia elétrica. Hoje, uma criança de 5 anos já tem que ter internet, tem que ter celular, tem que ter o Facebook, tem que ter um monte de coisa. Nada contra essas tecnologias. Mas olhem só as necessidades. Será que realmente elas são necessidades realmente úteis? São realmente necessidades para a subsistência? Ou são futilidades? São coisas supérfluas. Então, a gente tem que saber dividir exatamente nessa questão da lei de conservação o que é realmente necessário para nós e o que não é. Obrigado.